desavença, tutão. Sente o som, vê que tudo gira à sua volta e isso é muito bom. Não é questão de dom, é só pela diversão. Deixar as treta de lado e se desliga do mundão. Nem que seja um segundo, a diferença já foi feita. Tamo acostumado a zica, truta, nós se ajeita. Nem tudo são flores, mas essa não é a questão. Nem tudo é sem razão, sem motivo, emoção. Puta festa, mó bailão, os branquelos, os negão. Tudo junto, mó união, trabalhador e os função. Parceiro de miliano se tromba, de repente descobre que um faleceu e aquele outro virou crente. Todo mundo é igual perante as religião, mas pra nós só funciona nas horas de curtição. Tem quem toma um 21, tem quem fica no refri. Os careta tá de boa, os dos fortes logo ali. A roda de dança aberta e o racha tá rolando. O que que eu tô fazendo aqui? Tem outro se perguntando. É só deixar rolar, vê que é pra desestressar. Sente o som te dominar, que as pernas começam a guiar. Tiazinha lembra o passado quando conheceu o amor. Marido com sorrisinho lembra os tempos de pegador. Puta clima, filma nego, o olhar dela brilha em você. Então nego, chega lá e faz por merecer. Eu aqui rimando e você lembrando o passado. Voltando já faz uns anos. Deixa o som rolar, só começar a dançar. Vamos lá, truta. Eu aqui rimando e você lembrando o passado. Voltando já faz uns anos. Deixa o som rolar, só começar a dançar. Vamos lá, truta. Foi quando olhei pra ele e vi que tava no esquema. Eu solteiro, ela solteira, haha, é sem problema. Dois corpos, duas bocas que querem se cruzar. Só chegar, abraçar e beijar. Foi quando notei ele, veio frio na minha barriga. Deixou ele ver que tô afim, eu só espero a vinda. Um sorriso, um olhar, meu modo de conquistar. Só chegar, abraçar e beijar. Eu aqui rimando e você lembrando o passado. Voltando já faz. É feita por você. Lembra que esse é seu som e você nunca vai esquecer. Cada som uma lembrança, cada lembrança um sentimento. Alegrias e tristezas dividem o mesmo momento. Nostalgia contagia, isso é raro hoje em dia. Sair só pra curtir, viver a vida com alegria. Sem treta e sem estresse, o dia a dia tá lá fora. Quando eu vi a fila, sabia que ia ser da hora. Escolheu a melhor roupa, usou o melhor sapato. Deixa os falador de lado e desliza no chão encerado. Marido relembra com a esposa, pai cheio de história pros filhos. O passado voltou ao presente, será futuro, segue o trilho. E na roda de samba, vem marcando no compasso. Hoje você se emocionou com um velho amigo, aquele abraço. Quem curtiu, curtiu, quem não curtiu, não rende assunto. Fica metendo marra e se dizendo prostituto. Tô fora desses assuntos, um salve pro meu mundo. Malandragem de verdade, os bom e velho vagabundo. Um brinde pela nossa comemoração. Saúde aos verdadeiros por essa reunião. Tô aqui rimando e você lembrando. O som vai baixando, hora vem chegando. Vou pra casa descansar, amanhã nós que tá. L.O. só chegar, só chegar, só chegar. Tô aqui rimando e você lembrando.